X42 Fagner falando de voo, nível 160, decola 10, primeira curva esquerda, sai da Momo, LATAP, transponder 5461, frequência do controle Salvador, 119, desce 135. Autorizado Barreira, voo 160, X42 acelerando a rodovia, Momo, LATAP, primeira curva esquerda, 1935, controle. Passageiro 2231, o cotejamento correto, reposta pronto para o Bush 10 de fundamento. Go 1097, give me information, clear to Sierra Bravo, Charlie, Foxtrot, via Up as Loot 21, fly level 360. Abort departure, Elefa, then Nidbo, when intercepted up at route 21. Take off from runway 10, turn right after. Take off, squawk 5456, Salvador departure control 119.35. Elefa 660, control, via upwards to route 21, take off from runway 10, right, Elefa, the next 1097, read back, correct, report to editor, push back and start up. Salvador Azul 4118 para o táxi, tem 114 a bordo, alterna Ribeirão Preto, autonomia de 320 para o táxi. Azul 4118, taxi autorizado para o fone de espera da pista 10 via taxi Indy Alpha, quando o pronto chame torre 118, decimal 95, ajuste 1008. Vamos pegar o taxi Indy Alpha, quando espera a pista 1095, com 1008, azul 419. Para o posto de estacionamento, na 14, chama 355. Puxa na 6355, autorizado para o posto de estacionamento, reposta pronto para o taxi. Azul 9301, 243 e 10, ajuste no 008, táxi receptor localizador, direita 045 e fone código estabilizado. Direita 045, desce para 3000, 1008 é a porta estabilizada. Bravo, Kilo Índia, controle. Azul 4118 autorizado, alinhar e manter o chão. Ali mantém o 90, 4118. 34, pronto, 4. Pumba 34, autorizado Serra Bravo, Bravo Hotel, via Golf 677. Ele é o TD Arubi, após conforme rota do plano de voo, nível 100, saída Coral, decola 10, primeira curva direita, transponder 5445, frequência do controle Salvador, 119, décimo 135. Uma terceira, saída Coral, decola 10, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 5, 5. Pumba 3, 4, confirma o transponder? 4, 4. Pumba 3, 4, cotejamento correto. Reposto pronto para o pushback, acionamento táxi. Vai botar pronto o táxi. Vai. 2, 3, 1, prossiga. Puxa, acionamento. Direcionar. Correção número 2 no setor, aguarda autorização, passa aí 2231. Aguarda. Solo azul, tu sai da tabela. 2711, à esquerda via Kilo, parte 3, prevista 04, Romeu, atento ao balizador. Kilo, parte 3, 4, Romeu, atento, 2719. Azul 2714, na escuta, solo. Escuta 2714. Verifique seu plano de voo junto à companhia, como foi feita a DLA em cima de um plano vencido, e a DLA foi feita aos 1743. e o plano venceu aos 1730. Ok, obrigado, a gente vai verificar com a companhia. Palma vai ter que fazer um novo plano, azul 2714, para a gente verificar junto à companhia. Azul 4198, contato radar na decolagem, sobe a via saída Argo para nível de voo 360. Sobe via, saída é a Argo 360, 418. Condução chega à torre 118, decimal 95, ajuste 1008. Universidade Mundial, Condução 0, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, Azul 9301, chama agora a turma, frequência 198, decimal 95. 2900, 9301, Azul. Mesmo, reposta, tanto para o táxi. Autorizado, 2301. Novembro, extensivo, por quantas milhas essa faixa do alto, chamador? Mando 70 a 80 milhas. Confirma a radial. O voo está para novembro. Confirmado, se afasta por 70 a 80 milhas do voo de Salvador. Você como confirmar a radial que você faz? Tipo, ok, autonomia. A qual? Tipo, a autonomia. 19. Copiado 19 a bordo, 134, para o acionamento do táxi na torre 118, decimal 95, ajuste 1008. 09. 09, copiado. Pushback. Azul 6918, táxi autorizado via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, mais ou menos. Papatão, que trava o quiloinho autorizado de 2010 e aliança que foi pista 1-0, informe como estabilizar. 2010, autorizado LX, X-Lenda, 1-0, reporte estabilizado, bravo, comigo. Correu o aviato pro 9301 azul? 280 graus, com 18 nós, 18 nós. Ok, obrigado, azul, 9301. Tem como confirmar o estimado para pouso em Salvador? Passageiro 2231, táxi autorizado para o ponto de espera da pista 1-0, via Patiuno, táxi Índia e Alfa, quando pronto chega a torre 118-95, ajuste 1008. Patiuno Índia Alfa, quando lá está o canal do 5-1008-2231. Gente, reporte asa, Michael do Alfa. Não. 918, mantenha a posição. Onde está aqui o Juliette? Mantém. Fala Salvador, boa tarde, está 3235, ciente da informação IMA, autorização com 5360. Está 3235, aguarde cópia. Mike é com o Juliette, nas coisas fala. Sistema Juliette, aguarde. Aguarde. Sistema Juliette, confirma o horário do plano. Último horário da DLA. Autorizado a alinhar e manter o chão zero. Alinhar e manter o chão zero, chamada 3. Zero 97, send 10, clear the push and start, convert text. 1698, via Juliette, portão 01. Via Juliette, F01, 1698. 3835, pronto, cópia. Pronto, cópia, o TAN 3835. Pronto. 3835 para confins aprovado nível 36120 via Upper Zulu 10 até Pubave, após prossegue na Upper Zulu 16 e após conforme rota do plano de voo, decola da 10 com curva direita na saída da El, após Leda e após Motiva. Mike Oscar Tango Vitor Alfa Motiva. Aciona 5473, controle Salvador 119 decimal 35. Confirma 3835, cotejamento correto, porção 8, chame pronto, pushback, sonamento. Sala Azul, 3 Arona. FM, chamando Sol. O Azul, 93 Arona. E a Alfa, correção. Está no Pat 3, previsto a 03 Romeu, então balizador. O Lima, Mike, Juliette, prossiga. Papatango Eco, Papá November, contra a sua afastada 40 milhas. Com o nordeste do VR de Salvador, serviço rodar encerrado. Para serviço de informação e alerta, chame Recife 12685, alterno 2545. Para retorno em Salvador a 40 milhas do VR, chame na frequência 119.35. De informação e alerta, chama Recife. Tira a interseção, Jack 090 grau, no 59. O ajuste de altímetro 0008. Call 118.95. Altimeter 1008. And have a nice day. Mike Romeo Alpha, no considere sala 21, frequência livre. Controle, Papatango Bravo, Kilo Índia, interceptando em localizer. Papatango Bravo, Kilo Índia, complete aproximação, chama a torre frequência 118, decimal 95. 1895, Bravo, Kilo Índia. Azul 4118, chame Recife, frequência 126, decimal 0, alterno 28, decimal 8. 260288, Azul 411. Recife aprovado, nível 370, via Pesulo 17, decolodão no 0, curva esquerda, subida Puca, Jamo, Aracaju, aciona 5507, controle 119, decimal 35. 370, Recife, via Pesulo 17, decolodão no 0, curva esquerda, Puca, Jamo, Aracaju, jornal 35, Salvador, e o transponder 07. 7, gol número 2 0. Mais um é 0.14, champando o suspeito acionamento. Central, gol número 2 0. Sim, chame na DA para emitida para o início do procedimento de aproximação perdida. O vento 090 graus e 159. Sim, chama na DA para emitida o Bravo Sinoísa. 134, decolar 222, chame o controle 1935. 1935, cuidado, bom dia. 14 Salvador, 1434, decolado na Coral, cruzando 1200 pés. Bota 34, contato radar decolagem, subida via César Coral para nível de voo 100. Vindo para uma terceira, via Coral, Passareto 2231, contato radar de colagem, se der vista via Momo, conforme autorizado. Via Momo, terá que manter 3 mil pés, o 2231, não consegue ultrapassar a restrição superior. Passareto 2231 está cancelada a restrição da saída Momo, não há tráfego na chegada BEF. Está autorizada a subida sem restrição. Autorizada a subida sem restrição, 3231, obrigado. Recebeu algum plano do nosso voo de trabalho? Negativo, as 2714 já foi feita a solicitação. Estamos tentando confirmar aqui, mas o empregado vai entrar em contato de novo com a companhia e a bola. Gente, as 2714. Na linha 355, chame Recife, frequência 25.1, alterno 28.3. 25, 1, 2, 8, 3, 9, 6, estacionário 63, 500, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Tranquilo Índia, mantém a proa, chame o controle 1-9-9-5. 1-9-9-5, para bater no tranquilo Índia. Pode Salvador, para bater no tranquilo Índia. Tango Bravo, Kilo Índia, mantém a proa até 2 mil pés aguardando vetores para interceptar o localizador. Mantendo a proa até 2 mil, estou mantendo o Bravo, Kilo Índia, aguardando o vetor. Tapatango, Kilo, Romeo Oscar, prossiga. Tango Kilo Romeo Oscar, confirma o telefone estacionado. Gente, acendo o telefone 0224, prossiga visual via corredores, reporte Veracruz, confirmando o tipo de cruzamento. Mesmo pés, Bravo Kilo Índia. Gente, Papatango Bravo Kilo Índia. Obturação curva à esquerda pro 010. Curva à esquerda pro 010, Kilo Índia. Gente, acione 0234. O nosso plano original seria para o Zuno 620. A PLA foi enviada ao Zuno 629 para ter início a Zuno 740. A IS Salvador confirmou o recebimento e agora eles mandaram uma nova PLA para o Zuno 826. Inclusive eles já estão entrando em contato com o CGNA. Papatango Mike Lima Juliette, autorizado ingresso pista 97, reporte alinhado e pronto, cabeceira 97. Um problema nesse trânsito aí, porque foi enviado dentro dos tempos corretos. A DLA foi enviada ao Zuno 629 para o Zuno 740. Consta a primeira mensagem 43, quando ela é feita em cima do plano vencido. Então, por isso a necessidade de efetuar um novo plano, que a DLA foi feita em cima de um plano vencido, mas já estamos tentando solucionar o seu caso. Tem só um minuto, gente. Obrigado. 314 para o táxi, 1504, 3 horas ao término. 314, a direita via Índia Alfa, ponto espera 10, torre no 8, decimal 95. Altimetrão no 008, bom voo. 008, táxi Índia Alfa, no ponto espera 2935. Personagem chama de táxi 3835. Teste decolado ao 3-1, chame o controle e frequência 119-35. 1935, boa. Controle Salvador, voo 1097. Goa 097, contato radar decolagem, cidadia CHA, boa para nível de voo 360. Atenção 360 na Arbor, voo 097. Código não número 9, Guarulhos aprovado, nível 3620, via 2 Zulu 10 até Taubaté, Tango Bravo Eco, após conforme rota. Decolada 10, curva direita, subida da El, após Leda, após Motiva. Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa, Motiva. Aciona transponder 5525, controle Salvador, 119, decimal 35. Não está copiado, 360 para Guarulhos, volta a Ótima. Correto, gol no número 9, portão 9, chame pronto para o cheque de acionamento. Bom, Salvador, está 3145, tem que estar lá pronto para cópia Galeão. 5 Galeão aprovado, nível 3620, via Upper November 857 até Moussouf. Decola da 10, curva direita, subida da El, após Leda, após direto Irumi. Aciona 5527, controle Salvador, 119, decimal 35. Correto, está 3145, portão 62, estamos prontos, esse vai funcionamento. Chamei 6314, contato radar, né, decolagem, subavia 6 a moda para nível de voo 340. Subavia 6 a moda, 340, chamei 6314. Tango Bravo Kilo Índia, curve à esquerda, proa 250. Limite dessa proa, radial 285 de Salvador. Curva à esquerda, proa 250, limite radial 285 de Salvador, para o Tango Bravo Kilo Índia. E o Papa Tango Mike Lima Juliette decolou, está cruzando 1200 na perfil da Dael. Tango Mike Lima Juliette, contato radar na decolagem, subavia saída da E para nível de voo 260. Via da E para 260, Mike Lima Juliette. Que bom voo. Márcio, Índia e Alfa, quanto espera, torre 118, decimal 15, 385. Tango Bravo Kilo Índia, curve à esquerda para o 200. Esquerda 200, Bravo Kilo Índia. Tango Bravo Kilo Índia para interceptar o curso do localizador, curva à esquerda para o A145, informe o cone estabilizado. Curva à esquerda, 145, reforço estabilizado, Bravo Kilo Índia. Guardando que o solo está funcionando agora, a cauda 1-2-3-2-0, tá? Apoio do tráfego em coordenação está livre nesse ano, portão 4, chame táxi. Cobrado, estabilizado, até 2 260. Primitivo, nível de voo 260. 260, obrigado. Para ter um quilo Romeo Alfa, autorizado, direto para IP. Bruno 097, chame Recife, progresso 260, alterram 28, decimal 8. 260-288, boa. Escola da 10, curva esquerda, subida Momo, transição VATAP, aciona transponder 5554, controle Salvador 119, decimal 35, a rota conforme preenchendo o plano de voo. Gente, autorizar a missão Barreiras 160, decolando da linha de esquerda, Momo, por VATAP. 5554, transponder, e o controle tem 19, decimal, a rota conforme o plano de voo. Correto, azul 27 no 4, forte pronto para o pushback acionamento. Para o saco. Boa, 62, 178, progresso, 3 horas e 15, outra Maceió. Direita Índia Alfa, ponto espera no 0, torre no 8, decimal 95, altímetro no 008, tem um bom voo, no 620. 608, direita Índia Alfa, ponto espera no 085, obrigado, boa tarde. Já sendo identificação dessa via chega da Mari para nível de voo 050. Já chegaram via Mari, 62, obrigado. Passarei 2231, chame Recife 1260, é a terra 2888. 260-288, boa. Rodolfo, 3235, boa tarde. Bravo, que lindo, chame a 2895. 2895, bravo, que lindo. 3835, contato radar na decolagem da via saída da ETA, amigos, voo 360. 4, chama o táxi. Dave, chama o táxi, 7, 1. 5. 2685, 2645, 2645. Autorizado, Souza na 10, eu travo com o Índia. Autorizado, Brasileiro, até 3235. Brasileiro, até 3235, obrigado. 620, mantém 1.0. 2A. 1909, pushback acionamento. Segurança máxima, táxi, gol 1-1-9. Reportar a casa, obrigado. Papa Lima, Papa Mike, prossiga. Gente, Lima, Papa Mike, Matheus 56 usuários, ajuste no 008, reporte Paris. Lima 34, serviço radar encerrado, 56 milhas, afastado do sudoeste do BR de Salvador, mantenha nível de voo 100 e chame LES frequência 120, decimal 1. Aguarde autorização, previsando mais de 2 minutos. Valeu. Boa tarde, é o Gol 869, quem tem informação aqui em cima? Gol 869, recebe identificação, dessa via chegada a ponto para o nível de voo 050. Via ponto 050, 869. Guarda, 5 horas de 20 de autonomia e alterna a palma. Sete no 4, parte 3, parte principal, Índia e Alfa, ponto espero no 0, torre no 8, decimal 95, altímetro no 008, bom voo. Ciente autorizado via parte 3, parte 1, Índia e Alfa, ponto espera é a torre 18.5, ao largo 9271-14. Para o táxi, o Gol 1169, nós temos 187 a bordo, com 4 horas e 10 minutos, o alternado é o Galeão. 1169, para o táxi, 17 principal, Índia e Alfa. Número 2, seguindo a TR da Azul. Quando pronto, torre 18, decimal 95, altímetro no 008, bom voo. Seguindo a TR Azul, 895, muito obrigado, bom trabalho. Salve Salvador, Bravo com o Índia na Delta. Tarde, Bravo com o Índia, confirme o taxi destino. Taxi da Mata, Bravo com o Índia. Direita prossegue via Alfa, reporte antes da Juliette para o cruzamento, pátio principal, Bravo com o Índia. Alfa, reporte, Juliette, prossiga. Sim, já estou concluindo, Romeu, fechou minha torre, frequência 198, decimal 95. 1295, Romeu, acho. Salvador, boa tarde, é o Papatango Kilo Romeo Oscar. Kilo Índia, confirme visual com 437 da Gol, taxiando próximo através do portão 07. De passagem ao Gol, o Bravo Kilo Índia, após o tráfego, ingressa Juliette, cruza o pátio principal, reporte na Lima para prosseguir. Gol 1620, contato com radar na decolagem, suba via, saída Pucca para nível de voo 370. Pucca para o 370, 620. Controle Salvador, muito boa tarde, pelo azul 4206, pressionando para 150 na margem. Azul 4206, sendo identificação, dessa via chega da Mari para nível de voo 050. Gente, correção até o 050 na Mari, azul 4206. Justo na 008, autorizado ILS XR, pista 10, informa o canto estabilizado. 10, vento 090 graus, 1590. Deixa eu falar já, 027, 094. Eu encontro esse espaço aéreo Golf e eu decido estar a critério lá para ser conhecido no setor para informar a reporte a 40 mil em Salvador. Leste ao Hotel Romeu, inicialmente vou ir a mão. Papai Juliette, Hotel Romeu, entendido, cancelado o voo IFR ao Zona 850, prossegue visual para Salvador, utilizado a proa de Paripe, a descida encontra o secretário, reporte a 40 milhas em Salvador. Essa é a posição de exame, zona 7, o vento 080 graus, 95. Valeu, acho que é livre, pouso, zona 7. Tony, eu vou 1169, boa tarde, quanto espera pronto? 1169, autorizado alinhar e manter, 1169. Para Campinas, Escorpião 320. Prossiga. 16919, autorizado Campinas, nível 320, via Pezulu 10 até Pubave, após Pezulu 16 até Pusmu. Papa Oscar, CA Mike Uniforme Pusmu, após direto com Fins, Charlie 9 Fox, e após conforme rota do plano. Recola da 10, curva direita, subida da El, após Leda, após Motiva, Mike Oscar Tango Vitor Alfa Motiva. Aciona 5551, controle 119, decimal 35. Próximo fins, após rota do plano. Decola 10, curva direita, da El, Leda Motiva, 5551, 9.935 é o controle, Salvador, é o azul 9 no mar. Correto, azul 9 no 9, portão 1, chame pronto, chame back, chame. Na aproximação. 300 agora, para 250, azul 7206. Então 3190, sem identificação, dessa via chega a Lamari, para medida de voo 060, com velocidade de 2509. Desce via para nível 060, 2509. Pelo Índia, você está em cruzamento? de ingresso no 7 divisão na Costa Nova. Eu acho que falou 5-3, partiu da Aerostar, frequência livre. Para 229, para 229, 4206. Bruno 620, chame Recife, frequência 26.85, até 25.45. 26.85, obrigado. Via Pátio Índia, ponto espera no 0, torre 1 no 8, decimal 95, altímetro no 008, bom voo. Fechando a minha 290, completo chame torre, frequência 118, decimal 95. Patrulha, boa tarde, voo 1169, boa tarde. Gol 1169, contato radar decolagem, subavia saída da EL para nível de voo 360. Via saída da EL 360, possibilidade da EL direto? Após 2000 testes, está autorizado. Obrigado. Autorizado, sistema 0, 0800, 0150. 2000, autorizado da EL 1169. Azul 4206, autorização para sequenciamento, curva esquerda para o ZP5, limite radial 280 de Salvador. Azul 4206, autorizador 025, radial 280 de Salvador. Autorização 90, reduz a velocidade para 229. 220, nossa, 3190. Salvador, azul 2714. Prossiga, azul 2714. Possibilidade de voarmos Batap, está presente? O 1-0-0 graus, 159. Ele tem livre pouso, né? É 2-0. Gol 969, autorizado, descida para 2000 pés, ajuste no 008, e LS, que foi pistão no 0, também autorizado e foi estabilizado. 2008, reporte LS, gol 869. 4206, desça para 3000 pés, com ajuste no 008. 3000 no 008, no ajuste do 4206. Com 3190, desça para nível de voo 050. 050 para 3190. Luna 869, tem condições de voar durante a presente? Luna 869. Relativo, o Luna informa quando estabilizar. Na 6210, no solo 59, livrou no 211. Aguarde. Azul 4206 para interceptar o localizador. Direita 060, informa o código estabilizado. Direita 060, vai chamar estabilizado Azul 4206. Azul 2794, prossiga. Você está de coordenar com o centro Recife, a proa direta de Barreiras, para minimizar o atraso? Aguarde, matei a proa de batata. Grato, verdade. 4206, informo que segue tráfego de posição de 1 hora, 9 milhas e meia, com o 90 de Grand Speed, um Boeing 737-800, cruzando 3.000 para 2.000 pés. 7406. Na 210, ingresso a Juliette, portão 04. Juliette 04, né? 2-1. 3-6-0. Filosofia, Sahel, 3-0, TAC 3-1-4-5. Salvador, tá 3190, após o tapo, pode prosseguir descida. Desde até 4.000 pés, ajuste no 008. Tá 3190, se possível, diga para 1909. 1909, descendo para 4.000, tá 3190. Azul 4206, tem condição de reduzir para 1709? Afirmativo, tá reduzindo azul 4206. Sim, estou aproximadamente mencionando agora 5 milhas com 160, com 1970 de Grand Speed. Cruzar 2.000 pés e LS, vamos estabilizar. Ok, está reduzindo, tá? E tem o tráfego de peso azul 4206. 1869, confirme estabilizado. Matias, senhora, visual com 869. Tem, chame torre frequência 118, decimal 95. 1895, gol. 3145, precisa voar da El Olena. A 2JB, tá 3145. Beleza, tá 3145, obrigado. A 2794, autorizado direto destino. Gente, autorizando direto destino, é o azul 2714. A 3190, autorizado descida para 3.000 pés, ajuste no 008. Desce 3.000, tá 3190. Com 1169, chame Recife 1251, alterna 2823. 251-283, obrigado, boa tarde. Estabilizou 4206 azul. Azul 4206, complete a redução, chame torre frequência 118, decimal 95. 295 está chamando, Azul 4206. Salvador, muito boa tarde, Azul 4206, terceiro usado no X8, a pista 0. Azul 4206, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando pista livre, 4206. 2000 vai reportar estabilizado, 3190. Guardião 07, está na escuta do controle? Azul 4206, complete aproximação, chame o TX 895. Guardião 07, na escuta do controle. O site confirma posição 4,5 para trás do observador. Azul 9909 é autorizado, puxa no 0, chame táxi. Tomara para o centro, Azul 9909. Reporte para o O 27114, chame Recife, frequência 1,26 decimal 0, eterno 28 decimal 8. Recife 1,260,288, 27114. Boa tarde. Boa tarde. No 2165, direita, no 21, décimo 1. 21, décimo 1, voltou no 8, menor. 2895, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Salvador, voltou no 8, 69, ligou. 18, 69, Alfa autorizado, reporte antes da Juliette. Alfa autorizado, reporte antes da Juliette. 18, 69. 206, pouso autorizado, pista 0, vento 0, 90 graus, 95. Sobre o pouso azul 4206. Prossiga. Preencha na escolha permanente do controle.